Banda Barbra Streisand? Eu vou. É assinante da Contigo? Eu vou. Não perde um dia, Ana Maria Braga? Eu vou. Compra creme hidratante? Eu vou. Compra perfume do Boticário? Eu vou. Passa esmalte colorido? Eu vou. Usa franjinha paradinha? Eu vou. Pinta o cabelo de loiro? Eu vou. Acho Forrabella lindo? É viadão! Ele é lindo, gente!